ZYI 770, Rádio Clube AM, 720 kHz, Recife, Pernambuco, Brasil. Quem tem clube, tem tudo. Cola no sucesso! Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com pitu cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer casar, pitu cola e você vai bombar. Gelo, pego, brindo, cola. Pitu cola, cola, na festa cola. Pitu cola, na galera cola. Pitu cola, cola, é só onda cola. Se for, ai, você cola em pitu cola. Beba com moderação. Todo domingo, logo após o Balanço Geral, sambas e pagodes. É água no mar. Clube Classe A. Você é luz. É raio, estrela e lua. Clube da Seresta. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Tornam seu fim de semana muito especial. Esta é a sua rádio. Super Rádio Clube. Super Rádio Clube. Quer receber notícias no seu celular e ficar sempre bem informado? Adicione o WhatsApp do Diário de Pernambuco e receba as principais notícias do dia gratuitamente. Mande mensagem para o nosso número e solicite já o seu cadastro. Telefone 819-9294-6830. Repetindo, 819-9294-6830. Não esqueça de armazenar esse número no celular também. Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Trabalhos técnicos do Cleiton Souza Presley. Ele tá gordinho? Não tá nada, tá fazendo regime, só come pipoca, bebe água, ele não faz mais nada, é só isso agora, entendeu? Tem um amigo meu que tá querendo emagrecer, tá querendo comer isopor. Ele tá gordinho? Tá, Iranildo tá gordinho e tá barrigudinho também, entendeu? Mas não é ele que quer comer isopor não, entendeu? Ele não tem nada a ver com isso não, ele só quer comer também pipoca. Olha, 5:06 agora no Recife, é de forró que a gente vai. Lascou, Maria. Mas em redor de 7 léguas, não tem sido uma época que não tem escutado. E o nome do menino? É Bastião. Rádio Clube. Ah, essa história aqui não é só minha, é sua também. É de todos nós. Quem é que nunca teve uma casinha da saudade? Lá no pé de pé. Você está ouvindo Fim de Tarde na Fazenda. Com Batista Martinez. Olha a hora, Agora 5h20 no Recife. Eita, que como tá bom o forró, né? Vamos falar com a moçada que está participando com a gente em Cruz de Rebouças. Marquinho de Dona Lica. Alô, Dona Lica, um forte abraço. Marquinhos também estão ligados com a gente aqui no Fim de Tarde na Fazenda. Rádio Clube AM 720, Fim de Tarde na Fazenda. Deixa me ver, Cícero da Rifa de Vila Rica. Alô, Cícero da Rifa de Vila Rica, um forte abraço para você. Jaboatão, eu gostaria de ouvir com Jorge de Altinho, cantiga de Vem, Vem. E oferece aos amigos e ouvintes, o pessoal de Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes. Muito bem, um abraço para toda a moçada e muito obrigado por estar ouvindo o Fim de Tarde na Fazenda. Olha, Dona Isabel, ela está ligada no Fim de Tarde na Fazenda, lá no Parque Capibaribe. Parque Capibaribe é São Lourenço da Mata. Então, para ela, um forte abraço. E aí, agora, 5h22, vamos deixar de conversa? Vamos deixar de estar conversando aqui. Daqui a pouco a gente volta para mandar mais abraço para a moçada que está com a gente. Olha, Clécio, alô Clécio, do Diário de Pernambuco. É o diretor de transporte do Diário de Pernambuco, não é? Não é, Cleiton? Ele é o diretor de transporte lá do Diário de Pernambuco. Muito bem. Ele está ouvindo agora nesse exato momento. Está lá na garagem, tá, Cleiton? Ele não está na garagem? Eita, Clécio, muito bem. Está ouvindo o Fim de Tarde na Fazenda. Ele sempre gosta de ouvir o Fim de Tarde na Fazenda. Ele é torcedor do esporte, né? Esporte joga hoje, não? Joga, Cleiton? Joga hoje? Não? Não. Muito bem, Esporte joga agora domingo. Eita, já está aí, garantido. Você pode fazer até a final, né? Aí vai esperar para jogar, para fazer a final do campeonato pernambucano. Então, Clécio, um abraço para você aí. Aí me perguntaram se o Clécio estava... Esse negócio está perguntando se o povo está gordinho, interessa a vida... Ele está gordinho. Não me interessa a vida de ninguém. Me perguntaram, eu passei ali na rua e me perguntaram... João, Clécio está... Ele está gordinho. Eu disse, não, está quase transparente. 5h33! Só que tu não me dá nada, me dá pelo menos a hora certa. 5h23. Esse forró tá muito bom, deixa um pouquinho pra marrom, mas aqui pra marrom. Esse forró tá muito bom, deixa um pouquinho pra marrom, mas aqui pra marrom. Tá certo, Marro. Eu também já fui bonito e continuo querendo. Você está ouvindo Fim de Tarde na Fazenda. Olha a hora. Agora 5h33. Antes da bola rolar, o Esquenta Clube te deixa informado de tudo o que acontece nos bastidores do futebol. As expectativas da rodada, como seu time se preparou, os jogos da rodada. Fique por dentro de tudo, ouvindo o Esquenta Clube. Oferecimento. Dose de parceria Pitu. O jeito certo de apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem delivery nesses tempos difíceis. Acesse agora o Instagram da Pitu e conheça o projeto. Simbora atuar. Brasil, uma empresa produtora em nosso estado de plásticos firmes. Acesse esportesdasorte.com. Você faz parte desse jogo. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Não deixe para depois. Saiba como ajudar hoje. Acesse lbv.org. Diga sim. Qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer casar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo, pego, brindo, toma. Pitu Cola, cola, na festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola, cola, é só onda cola. Se for, ai, você cola em Pitu Cola. Beba com moderação. Rádio Clube, o Toro. De segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. A hora dos esportes. A mais tradicional resenha esportiva do rádio brasileiro. Aqui na Super Rádio Clube, com os campeões da bola. Fique ligado na hora dos esportes. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Quer receber notícias no seu celular e ficar sempre bem informado? Adicione o WhatsApp do Diário de Pernambuco e receba as principais notícias do dia gratuitamente. Mande mensagem para o nosso número e solicite já o seu cadastro. Telefone 819-9294-6830. Repetindo, 819-9294-6830. Não esqueça de armazenar este número no celular também. Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Em decisão, no som da emissora pioneira, nesta quarta-feira. Eu sou Santa Cruz, de corpo e alma, e serei sempre de coração. Pois a cobrinha quando entra no gramado, eu fico todo arrepiado, torço com satisfação. O afogado da engazeira vai jogar. Quando ele joga é sinal de casa cheia. A galera se incendeia e interfere no placar. Arruda, a partir das 21h. Santa Cruz e Afogados, valendo vaga na semifinal do estadual. É como se você estivesse vendo no seu lado. O futebol da emissora pioneira começa às 18h, em A Hora dos Esportes. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Preda Oi o mês todo com muita internet no seu pré-pago. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Está ouvindo Fim de Tarde na Fazenda. Com Batista Nascimento, olha a hora. Sou eu e estou aqui no clube às 5 da tarde, vai, mais vai, 39 vai, minutos. Vai, vai, vai. Eita. Vai, vai, vai. Olha, me deixa olhar aqui, foi Iranildo que disse. Então, foi Iranildo, foi ele. Não, tá barrigudinho, coisa nenhuma. Você viu gritando de lá pra cá, dizendo que o rapaz tá... Tá barrigudinho? Ele tá gordinho? Não, não, tá gordinho não. Ele tá muito super gordão. Olha, 5 da tarde, mais 39 minutos, eu tô no Recife. Vou dar uma passadinha aqui, foi ele que disse, no WhatsApp. Olha, ele disse assim, foi mesmo assim que ele disse. Olha, boa tarde, meu amigo. Sou Bruno Luiz, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. É o forrozinho no finalzinho da tarde. Não tem melhor que esse programa maravilhoso. Parabéns para vocês da Clube. E manda aplausos. Aplausos para você. Está curtindo aqui a nossa programação. Lúcio Tricolor. Eita, Lúcio Tricolor deve estar muito preocupado hoje. Ele é de Belo Jardim. Que Belo Jardim, rapaz, Bom Jardim. Ô, Cleito, é Bom Jardim a cidade que Lúcio está. Ele é tricolor, diz que está na escuta. Manda um abraço pra nós. Obrigado você, viu, Lúcio. O tricolor joga hoje, o Santa Cruz joga hoje. Deve estar muito nervoso, né, Lúcio? Deve estar nervoso que o Santa Cruz... olha, vai ter cobertura total dos campeões da bola. 8 da noite, né? Daqui a pouco tem a resenha. 8 da noite, toda a moçada lá no Arruda pra Santa Cruz e Afogados. Quem narra é o espetacular Bartolomeu Fernando. André Luiz Cabral vai comentar. Iranildo Silva vai estar nas reportagens. E Thiago Silva, pronto, portanto. E aqui no plantão vai estar Edson Peixoto até 1 da manhã. Eita, Edson, hoje. Eita, Edson. Até 1 da manhã, muito bem, muito bem. Olha, deixa me dar uma passadinha aqui novamente, rapaz, porque Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro está em Goiânia, lá na escuta. Está em Goiânia na escuta. Muito bem. Pessoal de Goiânia. Tem um amigo meu. Meu Cleiton, tem um amigo meu que ele diz Goiânia. É Goiânia. Goiânia é de Goiás, é Goiânia. Goiânia, que é aqui, Pernambuco, é região metropolitana ou deixou de ser? Não era, depois passou a ser, e depois parece que não ia ser de novo, né? Eu não sei. O senhor é muito esperto. Não, sou esperto não, foi que disseram isso. Aprovaram lá na Assembleia que era metropolitana e depois disseram que não era mais, e eu não sei se é ou se não é. Quem foi que... Pelo amor de Deus, rapaz, não agite não, eu tô dando um recado direito aqui, falando direitinho, bonitinho, né? Eu não sei mais, sinceramente. Eu não sei, mas não era Goiânia. Goiânia não era região metropolitana, entendeu? Goiânia não era aquela cidade lá de longe, ali, Araçoiaba, entendeu? Não era também. Aí passou a ser, passaram a ser região metropolitana, junto com Cabaragibe, com Cabo, com São Lourenço, com quem mais? Com Paulista, né? Igaraçu. Isso não é louco, Tom, isso é o homem da cobra. Eu tô só explicando. Aí o que é que acontece, Presley? O que é que acontece, viu, Danilo? Tá passando aqui, Danilo. Aí eu não sei mais se é metropolitana ou se não é metropolitana, viu, Rafael Ribeiro? Eu não sei se Goiânia é mais ou não é, região metropolitana. Mas vamos deixar pra lá, né? Vamos deixar pra lá. Deixa me ver aqui, porque Henrique Madison de Jardim Primavera. Sexta-feira você fala com ele. Sexta-feira ele está aqui e você vai bater aquele papo com ele. Ai, delícia! Pronto, o problema é seu. Henrique Madison da cidade. Da cidade não, do bairro Jardim Primavera, que é lá em Camaragibe, a terra bonita, terra boa, cuidadora. Um forte abraço para você. Lucas de Seu Amaro. Alô, Lucas de Seu Amaro. Tá onde? Timbaúba. Timbaúba. Timbaúba é o lugar, a cidade que faz a sandália, o sapato, né? Lá, os sapatos lá são bons, viu? Muito, muito. Eu só compro sapato lá em Timbaúba, viu, gente? Lá em Timbaúba tem um lugar que eu só compro sapato, é muito bom o sapato. Lucas de Seu Amaro, um abraço, dizendo que o forró tá muito bom. E por falar em Timbaúba, rapaz, me deixa mandar um abraço também para Rúlio Sena. Alô, Rúlio Sena, o presidente da Liga de Timbaúba, tá ouvindo o programa. E a gente manda um abraço para todo mundo. Cleiton, o que é que vai ter agora? Vai ter mais? Acho que eu falei muito, não foi? Será? Eu falei ou não falei? Pronto, 5h45 da tarde, 43 minutos. Tem nada de rebolo, tem nada. Thank you. chegou. Volto pro roçado pensando triste viver. O chão tão enxuto e eu um pobre matuto. E do céu fico fruto pedindo para chover. ZYI 770, Rádio Clube AM, 720 kHz, Recife, Pernambuco, Brasil. Quem tem clube, tem tudo.